seja meu. Não tenho nenhum medo que realmente seja meu. De tudo que tenho, nada me toca. Eu não me conheço, eu não me pertenço. Sou uma máquina desgovernada, indo na sua direção, em rota de colisão, em rota de colisão. Sou uma máquina desgovernada, indo na sua direção, em rota de colisão, em rota de colisão. Sonho que realmente seja meu. Não tenho nenhum medo. De tudo que tenho, nada me toca. Eu não me conheço, eu não me pertenço. Sou uma máquina desgovernada, indo na sua direção, em rota de colisão, em rota de colisão. Sou uma máquina desgovernada, indo na sua direção.